Introdução Workshop 570. Aqui para servir. A camada do meio é a chave. Invisibilidade. Contração do universo. Refugiados do espaço. A maior lição desse ensinamento de hoje foi o exemplo que o Sr. Cash nos mostrou. Ele está sofrendo com febre muito alta e mesmo assim ele continua fazendo o workshop. Depois de uma hora, ele disse calmamente que não podia continuar, mas não houve reclamação em sua voz o tempo todo. Isso é o que realmente significa que estamos aqui para servir e ser um servo da totalidade da criação. Houve uma dica muito importante sobre o Magrave ser a estrutura principal para a manifestação da fisicalidade. Vamos tentar abrir isso um pouco, resumindo os diferentes pontos. Primeiro, ele nos mostrou um novo tipo de gráfico que representa uma entidade viva, como um ser humano. Era uma captura de tela de um vídeo com todos esses pequenos pontos do que eles gravaram na semana passada na sessão de voo. Era uma imagem de um fluxo dinâmico de campos que refletia a essência de todos os participantes, que é a alma do homem. Em outras palavras, fisicamente vemos nosso corpo, mas essa gravação foi do nosso sistema de energia ou da alma. É realmente incrível se você pensar nisso. No centro estava a alma do homem, e em espiral, no sentido anti-horário, havia dois braços, um deles indo para o aglomerado acima, representando as dimensões superiores ou a conexão com o Criador, e o outro indo para baixo, para um aglomerado inferior, que representa a alma da fisicalidade e a fisicalidade. O centro do gráfico parece um S, e é a alma do homem. Se usarmos nossa imaginação, veremos que se parece com um sistema Magrave de três pilhas. Para entender essa parte, precisamos nos aprofundar nas três camadas da pele. A camada interna mantém os órgãos e a alma da fisicalidade deles e todo o resto juntos como uma unidade, de modo que possa assim existir como uma entidade separada. A camada externa mantém os campos externos fora do corpo. É como se dois ambientes separados existissem por conta própria, mas eles precisam ser capazes de interagir um com o outro, pois eles não podem ser totalmente separados. E uma das funções da camada intermediária é permitir trocas entre o interior e o exterior e, ao mesmo tempo, manter a integridade do corpo físico. Caso contrário, ele simplesmente se dissolveria em campos. A camada intermediária não tem apenas uma função física, mas ela também contém as emoções da existência. E é sobre isso que temos que pensar mais. Por exemplo, nossas doenças de pele têm um componente emocional. Ele disse que as três camadas da pele são como uma grave, e ao mesmo tempo o centro do gráfico parece uma grave e também é a alma do homem. Essa é a área na qual queremos nos aprofundar aqui. A alma também deve ter a estrutura de três camadas dentro de si, mas em nível de energia e não de fisicalidade. Essa parece ser uma grande peça do quebra-cabeça, mas como entender e aplicar isso? Talvez isso seja a parte de como manifestamos uma energia na dimensão da fisicalidade. Será que a camada do meio seria a emoção onde criamos a inércia necessária para converter a energia em matéria ou existência na dimensão física? Há algo fundamental nesse gráfico, mas precisamos de mais informações e mais tempo para ponderar sobre isso. Recentemente houve uma discussão sobre a estrutura de cristal de plasma, também chamada de nível de energia do carbono 60. Você pode consultar os ensinamentos anteriores sobre isso. O ponto principal é que o cristal no estado da matéria ele é limitado por sua estrutura física, como um diamante, por exemplo, ou pela estrutura do cristal no estado da matéria como um gás, que seria limitado pela sala ou recipiente em que ele se encontra. A estrutura de cristal de plasma é totalmente diferente e não é limitada por sua contenção. Aqui eu acho que ele quis dizer que a conexão da linha de campo magnético do hidrogênio do carbono 14 a conecta tudo e, portanto, não tem limitação. Mas quando um carbono 60 surge e estoura como uma pipoca para se tornar assim um universo, então sua fronteira ou limitação é determinada por sua própria energia e pela força do campo de si mesmo e dos outros ao seu redor, e é possível também que haja outros fatores. A Fundação Cash chegou a um ponto de conhecimento em que pode fazer correções de defeitos genéticos por meio do plasma. Ao colocar as coisas em posição, os defeitos se equilibram Eles também descobriram uma maneira de alterar um único número de gene em vez de alterar o grupo inteiro. O estresse pós-traumático pode ser solucionado com os fones de ouvido da Fundação Cash. Ossos quebrados e protuberantes no pé, por exemplo, podem ser reparados usando a tecnologia em até 24 horas. Conseguimos criar campos universais com uma linha para o Criador, e eles podem alterar determinadas condições nos materiais, nas emoções e na fisicalidade. Se os buscadores de conhecimento que compraram os novos fones de ouvido também compraram os materiais de raios cósmicos, a Fundação Cash perguntará se vocês querem que eles sejam instalados diretamente dentro dos fones de ouvido, pois isso dará a vocês acesso a novas dimensões. Para nos tornarmos invisíveis, precisamos ter forças de campo correspondentes com o ambiente. Não ficou muito claro aqui, mas o que eu entendi é que o material de raio cósmico em si não nos torna invisíveis. Temos que aprender a criar a força de campo correspondente para isso. Cada bola de material de raio cósmico tem seu próprio espectro de campos, porque elas são feitas com máquinas diferentes e em lugares diferentes. E ele disse que não há duas bolas de raios cósmicos iguais. Mas no final ele disse que o material de raio cósmico poderia fazer desaparecer um planeta. Eu acho aqui que isso depende de como você o utiliza. Isso também se refere à camada intermediária. Se combinarmos com ela, nos tornaremos invisíveis. Na filosofia hindu e nas escrituras deles, eles sempre falam sobre as quatro yugas ou quatro eras. Ela vai da Satya Yuga, ou Idade de Ouro, como eles chamam, e desce até a Kali Yuga, ou Idade das Trevas, que é essa que estamos agora. E então sobe de volta, depois disso, para a Idade de Ouro, ou Satya Yuga. Disse que em algum ponto da história dos últimos milhares de anos, todas as pessoas inteligentes foram para a floresta para poder alcançar a sua liberação e deixaram então os subalternos no comando. E esses subalternos se confundiram e calcularam a duração dessas yugas, ou eras, em milhões de anos. No século passado, o guru de Yogananda, Sri Yukteswar, corrigiu o ciclo yuga em uma parte ascendente, que eu acho que é de 12 mil anos, e uma parte descendente de 12 mil anos, de modo que o ciclo completo então é de 24 mil anos. De acordo com ele, estamos saindo da Kali Yuga, que começou com a invenção da luz elétrica, e o Sr. Cash também nos ensinou hoje que esses ciclos são inventados pelo homem para satisfazer a necessidade dele de entender algo. Na realidade, é a interação dos campos que faz com que o universo se expanda até certo ponto e depois morra, ou melhor, se contraia, e toda a vida física é convertida de volta em campos para ser usada novamente para criar um novo universo. Esse é apenas um processo natural da interação dos campos, e não esses ciclos repetitivos que o homem inventou em sua mente. Quando o universo morre, as almas são transferidas para outro universo como refugiados do espaço, e é muito parecido com o que aconteceu na chamada Atlântida na Terra. A Atlântida é mencionada pelo filósofo grego Platão, e acredita-se que tenha sido uma civilização muito avançada que existiu em uma ilha no Oceano Atlântico, e quando essa ilha afundou, as pessoas se tornaram refugiadas e se mudaram para outros continentes. Isso também acontecerá conosco no futuro, quando o nosso universo passar por esse ciclo. É um processo natural e só precisa ser compreendido. Se trabalharmos com plasma, então o idoso deve ter uma atividade normal até cerca de 3 semanas antes de sua partida, quando então a energia começa a sair para se preparar para a transição ou para a morte. Outros tópicos desse workshop. Não desenvolvemos essa tecnologia para uso militar. Nós a desenvolvemos para uso espacial. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 570. O Sr. Cash está viajando, e infelizmente ele está com febre alta, portanto o ensinamento será bem curto hoje. Mas como sempre, as informações são muito importantes. Hoje será apenas uma sessão de perguntas e respostas que tentamos fazer de vez em quando para que os buscadores de conhecimento esclareçam sua compreensão da tecnologia. Um buscador de conhecimento aqui queria saber quando as unidades de cura que a Fundação Cash fabrica, o que eles chamam de cápsulas, estarão disponíveis para o público comprar. As que se parecem com cápsulas seriam, na verdade, as enormes obesos, que são as unidades universais de nave espacial de aprimoramento do corpo que a Fundação Cash começou a fabricar há muitos anos. Elas têm de 30 a 40 reatores dinâmicos girando em seu interior, e por isso elas são muito barulhentas. A outra tem a mesma aparência, mas cria materiais a partir dos campos, ou poderíamos dizer, cria a partir do nada. A tecnologia avançou tanto que agora as pequenas unidades de fones de ouvido que foram lançadas recentemente são muito mais potentes do que essas grandes obesos. Elas são estáticas e não usam reator dinâmico, ou o que chamamos de esferas giratórias. Os fones de ouvido estão sendo usados em conjunto com o centro de saúde do Dr. Kern. É muito provável que as obesos nunca mais voltem, porque os fones de ouvido são muito mais avançados e a nova série de sistemas que estão sendo lançados tem como alvo literalmente tudo. Testamos parte disso na última sexta-feira e pela primeira vez podemos ver a forma das almas dos participantes e de cada grupo. Podemos literalmente rastrear a alma dos participantes e como a alma deles reage separadamente às condições que criamos. É extremamente interessante quando você vê a forma da alma e então pode analisá-la. Não podíamos fazer isso antes. Foi o avanço da tecnologia que nos permitiu fazer isso. Portanto, não precisamos mais das obesos, porque podemos mirar a alma. E observamos isso na sessão da semana passada. Da próxima vez, podemos ir diretamente para a alma da fisicalidade para a fisicalidade observar como elas reagem ou como se mostram nesse processo. O Sr. Cash aqui, nessa parte do workshop, fez uma captura de tela do que eles registraram na última sessão de voo. Parece um monte de pontos com um padrão específico que só ele pode interpretar. O padrão desses pontos é muito parecido com o funcionamento de uma grave. Há um aglomerado superior que representa os campos universais e é aqui que abrimos para o universo. É aqui que os campos entram. Então há uma linha muito estreita que se junta à parte central que representa a alma do homem. Há também uma pequena linha no topo da estrutura que se parece com um S, que representa uma transferência de energia. Isso é como a parte superior das bobinas na pilha de uma grave. Então há uma linha central também que transfere energia de modo a equilibrar e que é a energia da alma do homem para se conectar à alma da fisicalidade e à fisicalidade, que é a linha inferior. Então cai na fisicalidade. Vemos a dimensão da alma diretamente aqui. Bom, vou tentar resumir o que ele desenhou e o que o Sr. Cash disse. Há um grande aglomerado de pontos no centro, com uma espécie de um formato de S ali, que representa a alma do homem. Então há um aglomerado de pontos que leva a um pequeno aglomerado superior, onde abrimos para o espaço, ou para o Criador. E há também uma linha de pontos que desce até o pequeno aglomerado na parte inferior, que conecta a alma do homem à alma da fisicalidade. Então o Sr. Cash desenha um círculo abaixo da extensão superior e inferior, ao redor do centro, e isso representa o tamanho da alma do homem. Todos os grupos mostrarão o tamanho. É a dimensão da alma em uma coisa física. Todos os grupos mostrarão isso. É o tamanho dos campos da alma. A alma está no centro. O centro do gráfico se parece exatamente com o sistema Magrave. A parte inferior se conecta ao mundo da fisicalidade e a parte superior às dimensões superiores. O que é uma realidade incrível é que, de alguma forma, isso mostra o equilíbrio entre a parte inferior e a superior. Em outro grupo, vemos uma cavidade vazia no centro onde deveria estar a alma do homem. É uma estrutura dinâmica, não estática, e vem do lado direito do cérebro para a alma e do lado esquerdo para o corpo da fisicalidade. Se você desenhar uma linha, você verá. Agora estamos chegando ao ponto em que podemos ver fisicamente a estrutura da sua alma e o que ela é. No futuro, esses gráficos nos mostrarão a condição da sua emoção e se você está ou não pronto para transmutar. É apenas uma questão de desenvolvimento tecnológico. Veremos uma zona tridimensional onde a fisicalidade entrará e a alma estará pronta para transmutar. E os dados que mostram isso são científicos. É como na fisicalidade, quando você está subindo a rampa para embarcar em um avião a jato e até o momento em que o avião está pronto para decolar ali. À medida que ele acelera na pista, chega ao ponto em que ele supera a gravidade. Muito em breve poderemos usar esses gráficos dessa forma, Talvez na sessão de voo de janeiro possamos identificar todas as três, alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade, e ver como elas reagem. Avançamos a inteligência a um nível que agora podemos literalmente tocar seu DNA. Isso nos traz enormes vantagens. Se você observar os diferentes braços do RNA com seus pequenos traços em lugares diferentes, eles trazem condições diferentes. Desenvolvemos uma tecnologia que literalmente pode fazer isso. Isso significa que qualquer defeito genético pode ser corrigido pelo equilíbrio dos campos dos genes. O próprio corpo fará isso sem substâncias químicas. Isso nos dá novas dimensões no trabalho, mas temos que amadurecer no conhecimento para podermos fazer essas coisas. Agora, com a alma, podemos ver as emoções da alma da fisicalidade. À medida que amadurecermos na compreensão do processo da alma do homem, veremos que ela funciona como a pilha de três bobinas no sistema Magrave. A alma funciona como Magrave. É igual às três camadas da pele e tem as camadas superior, intermediária e interna. As três camadas se referem à conversão da força do campo dos campos externos para os campos internos do corpo. O corpo, ele pode suportar o ambiente e como as coisas são transmitidas entre os dois. Esse é o objetivo das três camadas. É o mesmo padrão com a alma do homem. O conhecimento está avançando tanto que não há mais necessidade das UBESOS. Para aqueles que compraram os novos fones de ouvido gêmeos e o material de raios cósmicos, entraremos em contato com vocês para ver se vocês nos permitem colocá-los em seus fones de ouvido. Isso abrirá oportunidades totalmente novas para vocês no mundo da criação, pois vocês poderão se conectar diretamente aos campos universais. Os campos do que você está segurando conectam você aos campos universais. Pergunta para o Sr. Cash: qual é a diferença entre o material de raios cósmicos e o novo gêmeo, fone de ouvido, e seus usos? Sr. Cash responde: o material de raios cósmicos é a conexão com os raios cósmicos e com os campos universais. Os fones de ouvido gêmeos conectam duas almas. São coisas diferentes. Pergunta para o Sr. Cash: você poderia falar mais sobre o conceito do eu gêmeo? É um gêmeo em uma dimensão paralela? Sr. Cash responde: o gêmeo é entre você e outra pessoa, ou entre sua fisicalidade e sua alma. É entre dois plasmas e não se conecta com dimensões e diferentes zonas de tempo, linhas do tempo ou qualquer outra coisa. Pergunta para o Sr. Cash: recentemente, em um dos workshops, você disse: os plasmas, por meio do carbono 60, podem criar um universo por meio de estruturas cristalinas. Sr. Cash responde: os cristais do estado da matéria são totalmente diferentes do plasma ou dos cristais de energia. Os cristais de energia, ou carbono 60, não têm dimensão e são como um gás. O gás é contido pelo cômodo ou pelo recipiente em que ele se encontra. Se você colocar 1 mL de um gás em um balão, esse é o seu confinamento. E se colocarmos a mesma quantidade em uma sala, o confinamento será diferente, mas ele ainda cobrirá o espaço. Com o plasma, os campos ditam as condições e a interação, e não o limite físico. A energia em uma condição de plasma, ela é conectada pelos campos, enquanto nos cristais em estado de matéria você é limitado pela estrutura física. O gás em estado de matéria é confinado pelo cômodo em que ele se encontra. Entretanto, a estrutura do cristal de energia, ela está conectada por meio dos campos e não há limitação para ela. São os campos superiores ou inferiores que determinam a sua posição e seu tamanho. É uma compreensão totalmente diferente do trabalho. A estrutura cristalina da energia no espaço é de campos gasosos e não tem fisicalidade, mas se baseia na força do campo da condição de energia. Decidimos sobre a estrutura cristalina de acordo com sua força, portanto, ela poderia ser do tamanho do universo como energia, ou no estado da matéria, poderia ser a estrutura cristalina do diamante em seu dedo. Pergunta para o Sr. Cash: como a estrutura do cristal de energia cria um universo? Sr. Cash responde: ele estoura como uma pipoca. Quando você aquece o óleo na frigideira e joga um milho ali, ele estoura e se expande, formando o que chamamos de pipoca. Essa é mais ou menos a mesma estrutura na criação de um universo. Seu tamanho e estrutura são limitados à quantidade de energia que ela tem dentro de si. Chamamos essa pipoca de universo, e ela tem uma limitação de seus campos no centro, e os outros campos fora dela ditarão seus limites. Ele é criado pela interação dos campos e então ele se expande. É um sistema muito controlado, mas de uma forma caótica de encontrar o seu tempo, lugar e posição. No gráfico que mostrei a vocês, esperaríamos que a alma fosse uma esfera, mas não é assim no gráfico. A estrutura interna não tem a forma de uma esfera. A estrutura externa, que é esférica. E é assim também que os universos são. Em todos os testes que fizemos, sempre vemos uma estrutura retangular em diferentes formatos, mas vemos vazamento nesses lados. Se você observar, a forma do plasma está se movendo no sentido anti-horário, ou se você entra no sentido horário, você sai no sentido anti-horário. Pergunta para o Sr. Cash: o que são essas linhas azul e vermelha acima no gráfico? O Sr. Cash responde: essas são as correções genéticas nas quais estamos trabalhando agora. Chegamos a um ponto no conhecimento em que podemos testar modificações genéticas. A raça humana tem doenças genéticas e, ao equilibrar as coisas, não haverá defeitos genéticos. Recentemente, fizemos alguns testes sobre como os ossos de um pé que estão quebrados ou protuberantes podem ser reparados. Não há necessidade de colocar o pé em um gesso. Desenvolvemos uma tecnologia que em 24 horas permite que você volte a andar e não há sinal de quebra ou protuberância. Não há nada no local e você continua com sua vida normal. E não há sinal de deformação óssea também. Não se trata de modificação genética, mas de equilíbrio genético. Isso significa que se em algum lugar de um determinado número de gene ele se deslocou e está causando tal doença, podemos alterar apenas esse número de gene e não precisamos passar por todos os genes do corpo. É a mesma coisa com o câncer. Em nossa pesquisa, basta você se sentar na máquina e em poucas horas o que quer que esteja no caroço, que chamamos de câncer, se abrirá. O próximo passo é: o que fazer com isso? Pergunta para o Sr. Cash: como lidar com pessoas com estresse pós-traumático que é emocional? O Sr. Cash responde: agora podemos lidar com esses casos com os novos fones de ouvido gêmeos. Há um conjunto de conhecimentos que temos que trazer em duas partes, o que é feito em conjunto, e então veremos resultados maciços e grandes mudanças. Estamos passando por essa fase agora. Nos últimos meses ficamos atrelados ao trabalho governamental, e agora isso foi concluído. Então agora podemos passar para a próxima etapa do rápido desenvolvimento. Podemos criar campos universais que estão na linha do Criador. A mistura dos dois cria, desenvolve ou alcança certas condições materiais emocional ou fisicamente. Isso está muito avançado no momento, mas precisa ser trabalhado com as estruturas mentais para que isso ocorra. E estamos nesse caminho no momento. Pergunta para o Sr. Cash: eu acho que os avanços na Fundação Cash estão muito acima da sociedade normal agora. O Sr. Cash interrompe e diz: não, é que vemos as coisas de forma diferente e temos acesso a energias diferentes. Aqui o Sr. Cash continua falando sobre a situação política com alguns oficiais. E ele disse que não importa o quão avançados sejam os B-52 deles, ou os caças furtivos mais recentes, ou qualquer outra coisa que eles tragam. Mesmo as ogivas nucleares mais avançadas, os mísseis intercontinentais, os tanques mais avançados, as aeronaves hipersônicas e supersônicas e tudo mais. Com essa tecnologia, basta um segundo e eles estão acabados, o poder deles se foi. Trabalhamos no nível de energia e não no estado da matéria para não sermos detectados. Nos estados de energia, o estado de matéria não existe dentro dele. Tudo o que precisamos fazer é criar uma cúpula ou uma área de campos. Não precisamos jogar o jogo de disparar antimísseis e foguetes ou qualquer outra coisa. Podemos colocar duas naves a 100 km de distância uma da outra e simplesmente ligar o plasma de uma determinada maneira, e quando uma nave passar pela cúpula, ela é desarmada e cai como um tijolo. Desde que eles falem sobre as tecnologias mais avançadas de B-52 e etc. que eles têm, elas serão zero e não terão nenhuma funcionalidade. Temos que observar as novas características de uma nova tecnologia de defesa. É como os israelenses que se vangloriavam de seu chamado domo de ferro ou cúpula de ferro de proteção que eles têm, mas agora, esse domo de ferro é mais parecido com plástico porque tudo passa por ele. Não desenvolvemos essa tecnologia para uso militar. Nós a desenvolvemos para uso espacial. Ela tem grandes aplicações no espaço. Por exemplo, se você viajar por um ambiente de poeira cósmica ou por um ambiente de campo magnético, você equilibra tudo e não será afetado. Isso faz parte dessa tecnologia. Recentemente eu disse que há três forças prontas para se unirem e que isso será o início da paz mundial de uma forma muito grande. Temos a presidência americana, a tecnologia nuclear espacial iraniana e pessoas da área financeira que estão separadas de outras organizações financeiras. Então veremos as mudanças que isso trará. Estamos em uma posição em que, em vez de lutar contra os chineses, podemos trabalhar juntos para abrir o espaço. Nos próximos dias, esse debate será realizado na Aliança Internacional. Vocês verão isso. Responderemos a essa fase da discussão com os líderes mundiais. Essa discussão está sendo redigida para ser entregue nas próximas semanas. Já explicamos isso ao governo Trump e aos russos, mas os chineses são um jogo de bola diferente e precisam ser tratados de forma diferente. Trump está pressionando para que não haja mais guerra. Mas por quanto tempo? Apenas até que seu governo esteja no poder? Se fecharmos todas as fábricas de armas e a pesquisa e o desenvolvimento das armas mais recentes, o que as pessoas vão fazer para poder trabalhar? Eles usaram todos os estoques antigos de armas fabricadas nos últimos 20 anos na Ucrânia. A Lockheed Martin agora está começando a fabricar novas armas para repor o estoque. Então, se o Trump vier com a paz, eles o matarão. Portanto, precisamos transferir os cientistas para o desenvolvimento espacial. A tecnologia da Fundação Cash entrará em ação e será a tecnologia em troca da paz. Isso está sendo planejado nas próximas semanas e vocês verão isso publicamente. No momento, não podemos fazer nada nos próximos 26 dias, porque seja o que for que façamos, o governo Biden bloqueia porque eles ainda estão no poder. Temos que esperar até o dia 21 de janeiro. Esse é o atraso. Então poderemos conversar com as administrações governo a governo. E é assim que o jogo é jogado. Temos que morder a língua por enquanto, e então vocês verão isso nos canais públicos. Lentamente, estamos preparando tudo. Se você quiser paz mundial para sempre, teremos que mudar o setor bélico para o desenvolvimento espacial. Essa é a alternativa à guerra. Temos que abrir o espaço às novas tecnologias e à verdade sobre o que está acontecendo. Então chegaremos a uma nova condição. Veremos como o governo reagirá e como poderemos criar essa condição. Temos que criar uma nova tecnologia para desviar o homem desse caos da guerra e das armas de hoje. Somos todos nós trabalhando juntos. Temos que oferecer uma alternativa às armas e todos devem trabalhar juntos. Caso contrário, se um parar, eles se sentirão mais fracos do que os outros. A situação da Ucrânia está totalmente de cabeça para baixo agora. O presidente da Ucrânia pediu asilo a 9 nações diferentes, pois ele sabe que eles o pegarão. Ele assumiu o cargo com apenas 100 mil dólares em suas contas. Hoje o patrimônio dele é superior a 14 bilhões. Essa é a razão pela qual ele pressiona pela guerra. Todo dia ele ganha 1 milhão. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui nessa pergunta, uma buscadora de conhecimento da Holanda discute com o que ela pensa sobre os materiais de raios cósmicos e acha que quando os campos têm a mesma força, eles se equilibram e os campos se tornam transparentes. A matéria pode se tornar transparente quando dois dos mesmos campos têm a mesma força. Então a pergunta dela é, o material de raios cósmicos poderia fazer o mesmo? Ela quer saber como os materiais de raios cósmicos e como eles podem equilibrar tudo. O Sr. Cash responde. Bom, em primeiro lugar, ser capaz de equilibrar os campos para se tornar invisível é uma tecnologia por si só. A Fundação Cash desenvolveu isso há muito tempo. Faz parte da tecnologia de defesa. Em segundo lugar, os materiais de raios cósmicos não são exatamente iguais, não podem ser porque eles são produzidos em condições diferentes por máquinas diferentes e cada um deles tem um espectro de campos. Nenhum deles é exatamente igual em conteúdo, energia ou campos. Para se tornar invisível, é preciso equilibrar os campos, e essa é uma tecnologia totalmente diferente que requer compreensão do sistema. É preciso equilibrar os campos internos e externos, e então uma camada intermediária não existe teoricamente. A camada intermediária é onde ocorre a conversão e a manifestação da fisicalidade. Você se torna transparente ou ilusivo quando a camada intermediária não existe. Seria como um sistema magrave sem a bobina intermediária. Essa é uma tecnologia especial e muito elaborada, e ela funciona. Você precisa saber como tratar os campos e como fazer com que eles se separem. E então você se tornará transparente. Pergunta para o Sr. Cash. Isso aconteceu por volta de 2015 com a configuração do Magrave de Ali, em que sua mão desapareceu ou não apareceu mais, não foi? Sr. Cash responde. Mais ou menos sim. A buscadora de conhecimento pergunta para o Sr. Cash. O que você quis dizer com o fato de um material de raios cósmicos interagir com tudo? Sr. Cash responde. Por estar dentro do ambiente, é um espectro de campos. Ele pode literalmente fazer desaparecer um planeta. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta. Se eu pegar 4 bolas de raios cósmicos e colocá-las em uma formação estelar e sentar no meio, isso é sensato ou seria muito forte? Sr. Cash responde. Depende de como você faz isso e de como você se posiciona. Se você conseguir se conectar a isso, pode dizer que você enlouqueceu. Pergunta para o Sr. Cash. Uma das consequências de envelhecer e passar dos 80 anos é que você quase não consegue mais se mover. Você mencionou que esse é um momento de transição para se preparar para a morte. Há alguma maneira de corrigir isso? Sr. Cash responde. Sim, se você estiver nas mãos da Fundação Cash. Fizemos um teste com um grupo médico este ano, onde uma senhora de 80 e poucos anos estava mais ou menos 90% a 100% curvada verticalmente. Ela não conseguia se sentar por causa da curvatura. Depois de usar a tecnologia por algumas semanas, ela conseguiu se sentar mais ou menos completamente na cadeira. Ela está mais ou menos na vertical entre 10 e 15 graus e pode fazer muitas outras coisas agora. Ela pode mover os braços, o que não conseguia fazer antes. Se as pessoas forem deixadas nas mãos do trabalho do plasma, elas devem ter uma vida muito normal até cerca de 3 semanas antes da morte, quando a energia do corpo se esgota. É irrelevante se elas têm 80 ou 100 anos de idade. Agora, com o plasma, a velhice não precisa ser um período de sofrimento mais. Você pode ser mais ativo, depende apenas de como você usa, o que usa e como produz seus materiais. Fizemos isso em conjunto com uma das maiores empresas do mundo. As pessoas que precisavam de uma bengala para andar, após algumas semanas, não precisavam mais dela. Temos até um vídeo delas correndo agora. É só uma questão de saber como lidar com as questões que surgem. Todos nós morremos, porque esse é um princípio da vida neste planeta. Mas se você entender o conhecimento, então ser idoso não significa que você tenha que ficar aleijado, sentado e sem fazer nada ali. É apenas a forma como temos que aplicar a tecnologia, e nós fizemos isso. Gostaria de poder mostrar a foto dessa senhora. Fizemos isso algumas vezes com pessoas diferentes. As empresas farmacêuticas não gostam de ver essas tecnologias e tenho certeza de que não somos os únicos. Você não precisa fazer nenhum exercício, basta fornecer o gancho e andar. Esse teste foi tão bem sucedido que o homem, o general militar, nos fez reféns, nos ameaçando e tudo mais. Mas vamos retomar nossa posição muito em breve. Pergunta para o Sr. Cash. Um ciclone é um plasma e que campos ele usa para se formar? Sr. Cash responde. Ciclones ou furacões são a conversão de matéria em energia. E, em parte, é uma conversão do estado da matéria com a energia do santuário interno. Esse sistema de energia repetitivo é muito parecido com o vórtice, como vemos quando giramos a água em uma banheira. Mas, nesse caso, é em uma escala maior. Os campos magnéticos da Terra desempenham um papel nesse processo. Pergunta para o Sr. Cash. O universo está em expansão por tantos trilhões de anos, e em um determinado momento, ele interrompe sua expansão e se contrai, e toda a vida se extingue, e então toda a criação se move desse ponto para outro universo. Então ocorre outro suposto Big Bang, ou um sopro, um movimento, e então a vida é novamente produzida no universo. Eu não entendo o que significa ou o que é esse ponto no tempo. Sr. Cash responde. Não tem significado. É apenas um processo natural de interação de campos. É um fenômeno em que os campos interagem e há duas maneiras de interagir, atração ou repulsão. E então depende da sequência em que você faz isso e com que força e quais combinações você interage. Não há ritmo de eras do mundo, pelo menos da maneira como você fala sobre isso. Aqui um adendo, será que o Sr. Cash aqui está se referindo às quatro yugas da crença indiana? Bom, continuando. O processo é óbvio, porque há apenas um caminho a seguir. Então ele entra em colapso. É como as crianças brincando e fazendo castelo de areia. Elas os destroem e reconstroem outra coisa com a mesma areia. Mas os seres humanos gostam de colocar um senso de razão e evolução nisso. Mas na realidade, isso não é necessário. É irrelevante. Pergunta para o Sr. Cash. Se, digamos, em 1 trilhão de anos nosso universo entrar em colapso e nossa tecnologia for suficiente para nos mudarmos para outro universo, isso é normal? Sr. Cash responde, sim. Quando o conhecimento do homem chegar ao ponto de podermos interagir com a comunidade universal, veremos os refugiados do espaço da mesma forma que vemos os refugiados neste planeta quando uma ilha afunda no mar, por exemplo. Todos os seus cidadãos se tornam cidadãos de outro país. A mesma coisa acontece no universo. Quando nos tornarmos parte da comunidade universal, encontraremos esses refugiados. Eles nos dirão onde viviam, onde ficava o planeta deles também, ou a galáxia da qual eles faziam parte, mas que não está mais lá, porque ela explodiu. Passou por uma evolução. Alguns dos que estão neste planeta, e supomos que sejam da raça humana, são, na verdade, esses imigrantes do espaço. Aqui o buscador de conhecimento diz, eu era um deles. Sr. Cash responde, todos nós fazemos parte disso. Muito obrigado, Rick. E podemos encerrar por hoje, por favor? Eu acho que é impossível para mim continuar. Muito obrigado por hoje e nos encontraremos na próxima semana, talvez com notícias melhores. Fim do Índice Rápido do Workshop 570.